Essa chavala nós vemos de Ribeirão. Essa música aqui chama Datura Ferox. Vai aí, Andrezão. Salve a natureza, as hipomeias, argireias, São Pedro, nozes, moscada. Salve a sálvia divinorum. Da minha, da nossa, da terra, da minha, da nossa, da dura, da minha, da nossa, de toda a terra, da dura, da minha, da nossa, da terra, da minha, da nossa, da dura, da minha, da nossa, de toda a terra, da dura, da tal psilocina. A tal psilocibina e tudo que no final tem na menina. Da tal psilocina, a tal psilocibina e tudo que no final tem na menina. Argireia nervosa, da minha, da nossa, da terra, Mariria chacrona, da minha, da nossa, da dura, voz de lírio, bela dona, da minha, da nossa, de toda a terra, da dura, da dura, da dura, da dura. De meteu tripitamina e a enzima monamino que se dase com chá de maracujina. A dose, a dose, a dose, a dose, a dose, a dose, a dose, a dose, a dose, a dose, a dose, a dose, a dose, a dose, a dose, a dose, a dose, a dose, a dose. Que beleza! Beleza, ai que beleza, oi que beleza, ai. Cristais de sais minerais saem pelos poros, esporos da minha, da nossa, da terra. Não cheire, não beba, não fume, não torne sua vida um estrume. Não morra sem chegar ao cume, não dê ouvidos a um zé legume. Ouça o chamado, ouça o chamado. Que beleza! Ouça o xamã, que ouça. datura feroz. Salve a datura. Valeu. Tocar um reggae nosso que tá nesse disco aqui, ó. Chama Swing Samba Daime, o nosso disco. É, a gente fez essa edição aqui especial pro carnaval, a gente ia pra Praia do Sono. Mas aí choveu pra cacete lá e a gente não foi. E a gente fez um monte de CD com palmeirinha na frente, porque era pra praia e tal, né? Mas aí eu vou dar pro rapaz aqui que tá tomando sol aqui. É. Né? Não tá na praia, mas tá tomando sol. Tem uma música que chama Vou Acender, é a primeira desse disco que a gente vai tocar agora, é um reggae. A alma é forte, o corpo é frágil, vou acender a novo estágio. A alma é forte, o corpo é frágil, vou acender. É frágil, vou acender a novo estágio. A alma é forte, o corpo é frágil. Eu vou acender. Pra que o mal se o mundo pede o bem? Se eu tô no topo, por que não tá você também? Por que não tá você também? O que é material, a alma não convém. Sinta aquele reggae, sinto o nosso também. Sinto o nosso também. A alma é forte, o corpo é frágil, vou acender a novo estágio. A alma é forte, o corpo é frágil, vou acender. Vou acender. Vou acender sim. Vou acender. Vou acender sim. Oi ai, oi ai, oi ai, oi ai, oi ai, oi ai, oi ai, oi ai, oi ai. Eu quero bem nessa bagagem, admito essa passagem. Neste mundo de meio e fim, a alma é forte, o corpo é frágil, vou acender a um novo estágio. Sei que meu corpo é meu pedágio no caminho pra subir. E eu vou acender. O bem que o mato nos traz. Esqueço o medo, a dor, e sinta aquela paz. Não guarde ódio, se é o rancor que lhe corrói. O que te dói é carne, não o bem é o que constrói. E eu vou acender. Vou acender sim. Vou acender. Vou acender sim. Eu vou acender. Vou acender sim. Vou acender. Eu vou acender sim. Thank you. Alma é forte, o corpo é frágil. All right. Valeu, valeu. Oh, salve o trem. Da hora, irmão. Levei um susto, cara. Levei um susto. Eu sabia que ia passar, mano. Mas, porra, diferente essa onda, cara. Nossa, cara. Essa canção chama O Homem Só. Eu não quero compromisso. Eu não quero sua opinião. Não. Ninguém tem nada com isso. Eu não quero compromisso. Oh, oh, oh, homem só. Essa chama Toca Psy. Hoje a gente tá tendo uma participação do nosso camarada aqui, Andrezão, que o nosso guitarrista tá meio fazendo umas fitas lá, operou algum bagulho, fimose, eu não lembro qual é a fita lá, amígdala. E aí o Andrezão veio fazer com a gente. Valeu, Andrezão, você é lindo e especial. Essa chama Toca Psy. Semana tem rave, silo, try, backside, falls and fall. E vem a turma toda, visual floretado, tatuagem, tag, um óculos de sol. GMS, SKS, mais aquele um DJ, sei lá, não sei, quem taca macharam. Eu vou pular e vir com a minha camisa, dai, dai. Aê, DJ, toca, pisai, DJ, ok, play, yeah. Do eletro mais esperto ganha a luta no botão. E vem a turma toda com a orelha no ouvido, bate, destaca com o calcanhar no chão. Cabeça cheia de doce, de bala, mala, barcos, fogo, não se ouve, não se fala. Então eu vou pular e vi, quem me acompanha o pai. Aê, DJ, toca, pensai, DJ, yeah, play, down, alright. Toca, pensai, DJ, play, play. DJ, play, play, down, alright. Rock up inside the DJ. Que bonito, a menina lá chupando pirulito. Que bonito, a menina lá chupando piru. Olha que bonito, a menina lá chupando pirulito. Que bonito, a menina lá chupando piru. Olha que bonito, a menina lá chupando pirulito. Que bonito, a menina lá chupando piru. Olha que bonito, a menina lá chupando pirulito. Que bonito, e eu tô fritando no sol. Eu tô fritando no sol. Mas que viagem boa, ai, que viagem boa. Toca, pisai, DJ, yeah, play, yeah, alright. Toca, pisai, DJ, yeah, play, yeah, alright. Toca, pisai, DJ, play, yeah, alright. Toca, pisai, DJ. Tem cachorra, tem ursa. Olha a menininha de saine, de botinha, de camuça. Tem magrelo, tem bolado, cuzão. Olha aquele cara, tatuagem de dragão nas costas. Será que ele gosta? Eu não gosto não. Eu tô passando mal, pagando mais de 10 real na água mineral. Aê DJ, vai, vai, sai, toca, pisai pro seu vai. Só pisai. Só o nosso querido Mamute aí, seus bastões mágicos. Que beleza. Conta pra galera onde é que você trouxe eles aí, né? No mototáxi. Não? Vamos aí. Meus amigos, nós vamos fazer uma intervenção aqui, depois dessa música. Nossos amigos do teatro, lá de Ribeirão, que vieram com a gente. Né? A gente veio com eles na Kombi Mágica. Ah, foi lindo. Tem sido. A gente vai pra Campinas ainda. Mas vamos aí. Essa música chama Goiabada. A gente vem falando pra parar de fumar, mas nós continuamos fumando. Continuamos fumando, continuamos fumando, continuamos fumando, continuamos fumando. E tem muito tempo a gente vem falando pra parar de mandar, mas nós continuamos mandando. Continuamos mandando, continuamos mandando, continuamos mandando, continuamos mandando. Goiabada, ai ai, ai ai ai. Continuamos errando, continuamos errando, continuamos errando, continuamos errando. E tem muito tempo a gente vem falando pra parar de falar, mas nós continuamos falando. Continuamos falando, continuamos falando, continuamos falando, continuamos falando. Goiaba maduro, bicho da goiaba vem e pura. Bicho de goiaba, é goiabada pura. Cuba é uma ilha pequena e o Zeu quer tomar, tomando Cuba na terra, tomando Cuba no mar. Os EUA vão tomar Cuba, os EUA vão tomar, tomando Cuba na terra, tomando Cuba no ar. Os EUA vão tomar Cuba, os EUA vão tomar, tomando Cuba na terra, tomando Cuba no mar. Os EUA vão tomar Cuba, os EUA vão tomar, tomando Cuba na terra. Mas quem tem? Todo mundo tem, todo mundo quem tem. Todo mundo tem, todo mundo quem tem. Todo mundo tem, todo mundo quem tem. Todo mundo tem, todo mundo quem tem. Todo mundo tem, todo mundo quem tem. Todo mundo tem, todo mundo quem tem. Todo mundo tem, todo mundo quem tem. Todo mundo tem, todo mundo tem. Goiamba. Goiaba! Aí eu vou jogar um disco aqui da Chavala. Eu espero que não quebre. Cuidado, machuca alguém. Peraí, eu vou fechar aqui. Peraí. Esse disco é muito especial, viu? Eu gravei lá na minha casa, no meu 486 DX2. Demorou 2 dias. Aí, ó. Oi, oi, veio a curva, caiu, quebrou, fudeu. Quebrou, valeu. Tem no site, baixar lá, é chavala.com.br. A gente ainda tem mais uns pra quebrar aqui. Essa chama Etanol Etanóis, não tá em disco nenhum. É, a gente tá falando da turma de Ribeirão, a gente tá falando de cana, da cana persegue a gente até aqui. E passa, etanol. We'll be right back. A massa cinzenta que cobre o nobre território residencial. A massa cinzenta descobre que o pobre também fica nobre quando a riqueza é superficial. No corre, no corre, no corre, todo mundo se corrói. No corre, corre do dia a dia, no cartão postal. Etanol, etanóis, etanol, etanóis, etanóis. Etanol, etanóis, etanol, etanóis, etanóis. Quanta cana colheita maldita. Não deixe que o erro se repita, a terra vai se vingar. Tacando fogo em todo mundo vai se queimar. Etanol, etanóis, etanol, etanóis, etanóis. Etanol, etanóis, etanol, etanóis, etanóis. Amigos, muito bom estar aqui em São Carlos, lá em Ribeirão, que é uma cidade maior, assim, em população. Não teria um terço das pessoas interessadas, assim, eu acredito. Um evento dessa proporção, a gente está tentando se firmar lá junto com o coletivo Fuligem e trazer várias bandas. Olha o tanto de nome que tem aqui nesse folder aí, esse trem aí no banner. Lá a gente conseguiu algumas bandas, estamos começando e vocês estão convidados, vocês são de São Carlos aí, quiserem conhecer Ribeirão, a cena lá está se aquecendo, se fortalecendo. A gente espera um dia chegar nessa proporção aqui que São Carlos é, ou pelo menos na metade disso, né? Uma cidade que emana cultura e, porra, que é do caralho. All right. Vou tocar essa que chama 250 ml de cada lado. Preocupar, juntou uma grana com uma Nintendo semana e fez. 150 guia de cada lado. E uma mirra, um salado. 150 guia de cada lado. 150 guia de cada lado. E uma mirra, um salado. 150 guia de cada lado. Também. Vamos aí. A gente vai finalizando, meus amigos. Vamos tocar mais uma aí. Essa música chama Tô no Manais? Pode ser? Pode ser? Então tá. Nosso querido amigo aí. Está aí. Essa música é muito bonita. É um poema incrível. E fala sobre o bem. Sobre estar no Manais. Me dá uma cura então. Se me deixar fumar mais, eu fumo um quilo. Eu tô tranquilo, mas eu tô no Manais. Eu fumo um quilo, se deixar fumo mais. Eu tô no Manais, é, eu tô tranquilo. Se me deixar fumar mais, eu fumo um quilo. Eu tô tranquilo, mas eu tô no Manais. Eu fumo um quilo, se deixar fumo mais. Eu tô batendo uma data, nem fumar uma ponta. E chegar de mão, fumando aquele do baú, do baú, do baú, do baú, do baú, do baú. E aí? Eu tô aqui, irmão. Firmeza, sossegado, brincando. Bamba na vai. Eu tô aqui, irmão. Firmeza, sossegado, brincando. Bamba na vai. Se me deixar fumar mais, eu fumo ciro. Eu tô tranquilo, mas eu tô no Manais. Eu fumo quilo, eu fumo até com meu pai. Eu tô no Manais, é que eu tô tranquilo. Se me deixar fumado, vamos, girl. Eu tô tranquilo, mas eu tô numa nada. Eu fumo quilo, se deixar, fumo mais. Eu bate, quero mandar. Se nem fumar uma ponta, aí chegar de mão, fumando aquele do pão, do pão, do pão, do pão, do pão, do Parque São Sebastião. Eu tô aqui, irmão, firmeza, cegador gritando, o mamba na vara. Eu tô aqui, irmão, firmeza, cegador gritando, o mamba na vara. Eu tô aqui, irmão, firmeza, cegado, gritando, o mamba na vara. A nós. Pago farol, Zica. Só uma setinha aí, tô mano. Aqui, da aqui, irmão. Vem sim. Firmeza. Firmeza. Cê aí. É nóis. Vamos aí com nós. Atrás. Aqui, oh, yeah. Irmão. Firmeza. Firmeza. Cegado. Tá bom. Gritando. Um bamba lá atrás. Lá atrás. Eu tô aqui, irmão. Firmeza. Cegado. Fica no. Fica no bamba. Fica no bamba na barra. Lararara, lara pau do céu, lararara, oh, oh, lararara, lara pau do céu, lararara, oh, não, oh, oh, oh, oh, lá atrás. Valeu, valeu. Muito obrigado, meus amigos de São Carlos. Amanhã a gente estará em Campinas, lá no Grito Rock, lá na concha do Bob Esponja, lá, sei lá, que é o bagulho. Taquaral, concha acústica, que coisa linda. E muito obrigado pela recepção, vocês foram muito simpáticos. Muito obrigado. Essa é a chavala, muita graça. Meus amigos, vamos fazer só a finalize aqui. Eu vou apresentar meus amigos da banda aqui. Eu sou José. Este aqui é Kleber Vitaliano, Kennedy Onassis. Nascido e criado em Marabá, dono de grandes madeireiras. É, mas, infelizmente, acabou. José. O quê? É você. Eu ninguém entendeu que você é o José. Não, eu sou José. Ele já tá Marabá, Clebinho Marabá. Aquele ali é Tadeu Schmidt, o baixista. Ele veio de Tuiutaba, Minas Gerais. Terra de grandes conquistas, de grandes personalidades, como o Moacir Franco. É, basicamente, o Moacir Franco. Tadeu Schmidt, baixista. Wagner Wilson, de Cristina, Minas Gerais, radicado em Ribeirão Preto. Esse aqui é... Qual que é o nome desse menino que tá tocando? Big Andrews. Big Andrews fazendo a fita aí com a gente hoje, porque o nosso guitarrista ficou fazendo cocô, sei lá o que ele tava fazendo lá. Tá tocando uma banda de baile, essa é a verdade. A verdade tem que ser dita. Tá tocando araqueta e os cacetes lá no clube de regatas lá de Ribeirão. E vamos aí. Vamos fazer o finalize, muito obrigado. Essa música chama O Louco, é isso? Essa música chama O Louco. O Louco. O Louco, mano. Tchau. Muito obrigado, meus jovens. isso não quero mais. É porque não deixa minha vida em paz. Te quero mais, um pouco. Te quero mais, ô louco. Te quero mais, socorro. Te quero mais. Obrigado, meus amigos, até a próxima. Essa chavala, só agradecimento ao coletivo Fuligem, aí, o Grupo Zibaldone, nosso amigo Mamute, os nossos amigos de São Carlos aí, o pessoal do trem que passa aí sempre. Muito legal. Vou deixar aqui dois CDs aqui na porta, aqui na beiradinha. Quem chegar primeiro leva, hein? Chegaram dois primeiro. Ó, nós temos CDs aí à venda aí com o pessoal do coletivo Fuligem. Ali aquele menino bonito ali que é o Tomate, olha só que beleza. Não trouxe o colírio, né, filho? Pô, agora não quer se queimar. Na mão dele é sete mango, é isso aí? E ainda ganha um beijinho, unissex. Não tem problema não, é só chegar. Oi. Salve. Muito obrigado, valeu!